Apresentação, Edgar de Souza. Começando o Central da Biografia, dizendo que Giliar nasceu em 17/12/1956 em Natal, Rio Grande do Norte. O potiguar de nome francês começou a cantar aos 8 anos de idade em programas de rádio local, incentivado pela mãe, Dona Eliette, que também era cantora. E a grande inspiração de Giliard foi Luiz Gonzaga, a sua principal referência ao falar da música em sua infância. E o seu repertório também era a influência de Dona Eliette. Antes de se casar e abandonar a carreira, ela cantava Aguinaldo Rayol, Ademir de Fonseca, Trio Iraquitã, Zilma Rayol. Então, estas eram as canções que entoava quando criança. E Giliard ganhou seu primeiro concurso, a mais bela voz potiguar. Isso aconteceu aos 8 anos. Ele cantou a música Você Passa e Eu Acho Graça, de Ataulfo Alves, o que o levou para Recife, onde ganhou o concurso A Mais Bela Voz Nordestina, no programa Você Faz o Show, de Fernando Castelão, da TV Jornal do Comércio. Hoje, o Central da Biografia com Giliard. Vamos com música, para começar e bem, Nosso Juramento, na sequência Pensamento Louco, e depois 30 segundos, Giliard, no Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Posso ver-te triste porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor, me causa pena o pranto que tu derramas e se enche de angústia meu coração. Eu sofro mais que tudo se te entristeces. Não quero que a incerteza te faça chorar. Com minha alma cheia Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. Você foi o momento mais bonito. Você é aquele sol que me queimou. Você é a chuva que molhou a minha rua. Você é minha alma nua que acendeu meu coração. Você foi a história mais bonita. Você foi a ternura que eu vivi. Você foi a primeira em minha vida. Foi a noite inesquecível de um filme que ainda não passou. Você foi o sol da minha vida. Você foi a nuvem que passou. Você foi um pensamento louco. Foi você quem me matou de amor. Você foi o sol da minha vida. Você foi a nuvem que passou. Você foi um pensamento louco que me matou de amor. Você foi a história mais bonita. Você foi a ternura que eu vivi. Você foi a primeira em minha vida. Foi a noite inesquecível de um filme que ainda não passou. Você foi o sol da minha vida. Você foi a nuvem que passou. Você foi um pensamento louco. Foi você quem me matou de amor. Você foi o sol da minha vida. Você foi a nuvem que passou. Você foi um pensamento louco que me matou de amor. Você foi o sol da minha vida. Você foi a nuvem que passou. Você foi um pensamento louco. Foi você quem me matou de amor. Você foi o sol da minha vida. Você foi a nuvem que passou. Você foi um pensamento louco. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Hoje amanheci pensando tanto em nós dois. Eu não sei se era a raiva, a vontade que eu tinha de te ver. Desliguei meu pensamento num anúncio de TV, mas a moça que eu via em minha frente era igualzinha a você. Olhando aquela cena onde eu era o rapaz, nosso amor era tão lindo, era demais. Eu queimava de desejo, eu sonhava com seus beijos, e meu coração pedia sempre mais. Não era verdade, não era verdade. Tudo aquilo era apenas um sonho que logo acabou. Um sonho que logo Eu não sei se era a raiva, a vontade que eu tinha de te ver. Desliguei meu pensamento num anúncio de TV, mas a moça que eu vi em minha frente era igualzinha a você. Olhando aquela cena onde eu era o rapaz, nosso amor era tão lindo, era demais. Eu queimava de desejo, eu sonhava com seus beijos, e meu coração pedia sempre mais. Não era verdade, não era verdade. Tudo aquilo era apenas um sonho que logo acabou. Fantasias de amor que em 30 segundos passou. Outra vez eu estava sozinho, chorando de amor. Não era verdade, não era verdade. Tudo aquilo era apenas um sonho que logo acabou. Fantasias de amor que em 30 segundos passou. Outra vez eu estava sozinho. Apresentação Edgar de Souza. De volta à Central da Biografia, destacando que Giliard virou o garoto propaganda do colégio. Ele ganhou bolsa de estudos e foi contratado pela TV Comércio de Recife. Lá do Rio Grande do Norte a Pernambuco, todas as quintas-feiras ganhava cachê e passou a sustentar a família, já que a mãe acabara de separar do pai. O cachê não era suficiente, então já aos 12 anos trabalhava numa relojoaria no período da manhã e frequentava a escola pela tarde. Levou esta vida até o 1974, quando o mesmo Carlos Alberto da TV Natal levou o cantor para o Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, ele fez um disco independente, conheceu Eduardo Lages, que era maestro da TV Globo, e a sua primeira música foi um sucesso no Nordeste. A música é Queria Estar Perto de Você. Mas, meus amigos, vamos com Giliard, destacando para você a música Quantas Vezes. Depois, o show não pode parar. E Embalo do Jardim, Giliard, no Central da Biografia. Quantas vezes é preciso que eu te diga, não te quero como amiga, somos homem e mulher. Quantas vezes é preciso que eu te fale, outras vezes que eu me cale, um jeito de quem não quer. Quantas vezes chego e falo ao seu ouvido, que através do seu vestido eu te quero e te imagino. Quantas vezes tranco a porta do meu quarto e adormeço em seu retrato nos meus sonhos de menino. Quantas vezes fui até seu confidente, você insistentemente me falando de outro alguém. Quantas vezes nós ficamos frente a frente, eu te amando loucamente como nunca amei ninguém. Quantas vezes a vontade não é pouca de beijar a sua boca e até de muito mais. Qualquer hora eu te pego do meu jeito, eu te guardo no meu peito e não te largo nunca mais. Quantas vezes é preciso que eu te diga, eu não te quero como amiga, somos homem e mulher. Quantas vezes é preciso que eu te fale, outras vezes que eu me cale, com jeito de quem não quer. Quantas vezes chego e falo ao seu ouvido, que através do seu vestido eu te quero e te imagino.

Você está ouvindo Central da Biografia. Chegamos ao final da primeira meia hora do Central da Biografia de hoje, destacando a fera Gilliard. Um minutinho e a gente volta. Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação Edgar de Souza. Estamos de volta no Central da Biografia, destacando para você Gilliard, que, dando sequência, destacamos que ele foi morar no Rio de Janeiro. Em 78, ele compôs aquela nuvem que passa, e gravou-a no final de 1979. Isto lhe rendeu um contrato com a RGE e seu primeiro grande sucesso nacional. No início, só tocava em rádio. Só depois de aparecer em programas de TV, como de Flávio Cavalcante, Chacrinha, Clube dos Artistas, com Bolinha, e no programa Madrinha, que veio o reconhecimento do público. Ele começou a se apresentar no Globo de Ouro com Cazuza como divulgador, que era filho do dono da RGE, então sua gravadora, João Araújo. Em 84, Gilliard lançou seu quinto disco com uma canção que foi exigência sua, já que a gravadora não achava que tinha o seu perfil. Foi A Pulga e o Percevejo, um enorme sucesso na época, que ele trazia na bagagem desde criança da sua cidade natal. Gilliard, Cidade Grande, Sonho de Menino, Tira a Solidão de Mim, no Central da Biografia de hoje. Você está ouvindo Central da Biografia. Toda vez que eu estou sozinho, fico pensando Quanto mais a distância aumenta, vou recordando. É inútil tentar fingir que eu sou feliz, pois eu não consigo mentir pra mim. Em pensar que deixei pra trás a felicidade, vim de longe ganhar a vida e ganhei saudade. Isso tudo que eu tenho agora sem ela é nada, e eu me pergunto pra que que eu vim. De que vale vencer na vida e perder o sonho? Pra que serve ganhar o mundo e viver tristonho? Se no fundo a gente sabe que pra ter tudo só é preciso um grande amor. Se eu pudesse trocar as coisas que eu tenho aqui, dava tudo pra ter de volta o que eu perdi. Porque nada pode apagar dentro do meu peito essa saudade que eu tenho dela. Saudade dela. Oh, oh, oh, oh, eu preciso dela. Oh, oh, que saudade dela. Oh, oh, oh, oh, eu preciso dela. Cheguei na cidade grande com tantos planos, na ilusão de ganhar o mundo em poucos anos. Minha vida mudou depressa e eu consegui todas essas coisas que sempre quis. O progresso me deu de tudo que eu queria, e essa vida me trouxe amores que eu não pedia. E entre sonhos e fantasias fui me envolvendo e me perguntando pra que que eu vim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava agora. Se eu soubesse todas as coisas que sei agora, que às vezes o muito é nada e o pouco é tudo, só é preciso um grande amor. Quem me dera trocar as coisas que eu tenho aqui, dava tudo pra ter de volta o que eu perdi. Porque nada pode apagar dentro do meu peito essa vontade que eu tenho dela. Eu preciso dela. Oh, oh, que saudade dela. Oh, oh, oh, oh, oh, eu preciso dela. Central da Biografia. Meu sonho de menino sempre foi o de encontrar um amor assim gostoso, do jeitinho que é o seu. É demais, um minuto já me faz morrer. O meu sonho de menino sempre foi o de encontrar um amor assim gostoso, do jeitinho que é o seu. Ah, meu Deus, como é ruim ficar longe de você. Um segundo é demais, um minuto já me faz morrer. Meu amor, volte. seu carinho faz meu corpo incendiar. Meu amor é uma fogueira, foi você quem acendeu. Ah, meu Deus, que bom que é ser escravo do querer. Um segundo é demais, um minuto já me faz morrer. Meu amor, volte por favor, essa sede de te amar não dá pro cego. Meu amor, traz o teu calor, sinto falta do teu aconchego. Meu amor, volte por favor, essa sede de te amar não dá pro cego. Meu amor, Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Nós estamos de volta à Central da Biografia, hoje destacando Giliard, que foi cantar no concurso Miss Brasil de Smoking, no clima dos mais românticos. E a música escolhida para a ocasião era Quem Me Dera, tema de Tony Ramos, da novela das oito. E na hora de soltar o playback, erraram a faixa e soltaram A Pulga e o Percevejo. As misses nem se mexiam, mas o público foi ao delírio. Depois desse dia, ninguém mais segurou o sucesso dessa música e Giliard se revelava em outro estilo de canção. Em 96, quando Dona Eliette faleceu, Giliard entrou em depressão e já não quis dar continuidade à carreira incentivada por ela. Mas com a proposta da gravadora Atração de lançar o seu primeiro disco ao vivo, o cantor ídolo do Brasil não resistiu. Giliard lança o 22º CD, com todas as músicas do seu repertório, que adora cantar e nunca esquece. Olha, três grandes sucessos de Giliard no Central da Biografia, pra gente fechar com chave de ouro. Festa dos Insetos, A Pulga e o Percevejo, Pouco a Pouco e Quem Me Dera. Giliard no Central da Biografia. Fizeram a serenata embaixo do meu colchão. A pulga e o percevejo fizeram a combinação. Fizeram a serenata embaixo do meu colchão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Percevejo, violão, o danado do piolho também toca ramecão. A pulga toca banjo, percevejo, violão, o danado do piolho também toca ramecão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era o percevejo. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Sem querer, nós fomos indo pra mesma direção. Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo e me abriu seu coração. Pouco a pouco,

olhos sempre querem dizer o que eu não descubro no momento. Talvez esteja escrito dentro de você. Agora só vocês. Eu não sei porquê. Não sei porquê, daí então eu não consigo mais te esquecer. É isso aí, gente! Maravilhoso! Dançando comigo! Vocês! Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Bem, meus amigos, chegamos ao final do Central da Biografia de hoje e destacamos Gilliard. O Edgar de Souza deixa um beijo no seu coração e a gente promete voltar no próximo Central da Biografia. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Quando eu vejo tua boca sorrindo, pedindo meu beijo, quando eu sinto teu corpo querendo minha companhia, abro as portas do meu coração e dou uma festa. Nosso amor acontece outra vez, da noite pro dia. Quando o sol da manhã vai entrando na minha janela, é gostoso estar com você, agarrada comigo. Tuas mãos vão chegando sem pressa, buscando meu corpo. E o mais louco desejo nos pede um amor atrevido. Me faz tua estrela, brilhando na rua. Teu sonho bonito, buscando infinito, do sol e da lua. Me faz tua estrela, brilhando na rua. Teu sonho bonito, buscando infinito, no sol e da lua. A felicidade quando vem, não avisa quando vai chegar. E o coração da gente fica sem saída. Foi assim que tudo aconteceu entre nosso amor, você e eu. E mudou completamente a minha vida. Me faz tua estrela, brilhando na rua. Teu sonho bonito, buscando infinito, do sol e da lua. Me faz tua estrela, brilhando na rua. Teu sonho bonito, buscando infinito, do sol e da lua. Quando o sol da manhã vai entrando na minha janela, é gostoso estar com você, agarrada comigo. Tuas mãos vão chegando sem pressa, buscando meu corpo. E o mais louco desejo nos pede um amor atrevido. Me faz tua estrela, brilhando na rua. Teu sonho bonito, buscando infinito, do sol e da lua. Me faz tua estrela, brilhando na rua. Teu sonho bonito, buscando infinito, o sol e da lua. Me faz tua estrela, brilhando na rua. Você ouviu? Central da Biografia.